sussurra história sem fim. A lua dança num céu de cetim, tão cheia de cor. Silêncio que canta um sutil espírito.